but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover. Move on. You watch me bleeding till I can't breathe. Just like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe. Shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Tripping over myself. Aching, begging you to come help. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Needle and the thread, gotta get you out of my head. Needle and the thread, gonna wind up dead. Needle and the thread, gotta get you out of my head. Needle and the thread, gonna wind up dead. A melhor e mais ouvida, Shawn Mendes também fechou o Rock in Rio ontem, também um grande show, grande artista, Stitch, essa música, show de bola, grande show, fechou aí mais um Rock in Rio. Daqui a pouquinho tem a propaganda eleitoral obrigatória e logo após a gente volta, tem muita coisa legal pra rolar ainda hoje, fica aí. Continua a mais músicas, Fraternidade FM. Você conhece os candidatos e candidatas a vereador pelo Partido Solidariedade número 77? É hora de eleger quem realmente faz a diferença. Os candidatos do Solidariedade 77 precisam do seu apoio e seu voto para trabalhar pela cidade na Câmara Municipal. Conheça o time do Solidariedade, homens e mulheres com garra e coragem. Vote para eleger os candidatos do Solidariedade 77. Você já conhece a lotérica Araras da Sorte? É a lotérica que fica dentro do Atacadão. Aqui é fácil de chegar, fácil de estacionar, com ambiente climatizado e muito seguro. E se você quer jogar sem sair de casa, chama no WhatsApp da Sorte, que nossa equipe estará pronta para te atender. Anota aí, 987790217. Isso mesmo, não precisa ir até a lotérica, é só chamar no WhatsApp da Sorte. 987790217. Siga-nos no Instagram, @araras da Sorte. Lotérica Araras da Sorte. Avenida Dona Renata, dentro do Atacadão. O governo federal trabalha pelo desenvolvimento de São Paulo em parceria com o estado e municípios. O túnel Santos Guarujá e o trem de Campinas para São Paulo vão sair do papel. Com o financiamento do BNDES, teremos obras na Rio Santos, Via Dutra e Rodoanel Norte. E mais de 294 mil famílias já receberam a casa própria do Minha Casa Minha Vida. É o governo federal investindo em São Paulo para você viver melhor. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Tacotique. O sistema que seu evento precisa chegou. A Tacotique tem um gerenciamento total de eventos, com emissão de tickets online e também nos pontos de venda. A Tacotique gerencia em um só sistema a venda de ingressos e de produtos, de mesas e de comandas. Comodidade e segurança para qualquer tipo de evento. Descubra a Tacotique e tenha o controle total do seu evento em um único sistema, bem fácil de usar. Entre em contato pelo WhatsApp 19 97148 8547. O controle que seu evento precisa, só a Tacotique tem. Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. O seu conceito mudar a minha visão. Fraternidade FM. Araras precisa mudar. Começa agora o Papo Reto da União, com Murilo Kog. Tivemos a oportunidade do debate promovido pelo G1 e PTV aos candidatos a prefeito de Araras. E eu fiquei muito feliz, porque de todos eles, o mais jovem sou eu, e eu pude explicar com coerência e com exatidão quais os reais desafios da cidade e os projetos e soluções que nós temos para esse governo. A velha política não entende que um jovem pode estar preparado, que a nossa força está exatamente por não estarmos contaminados pelo passado. Faz 30 anos que eles se revezam na política. E qual o resultado? Araras só andou para trás nesses anos. Não adianta esperar resultado diferente se a gente faz a mesma coisa. A força da nossa candidatura está exatamente na renovação. Saberei me cercar de uma equipe técnica e profissional, liderada pelo meu vice, engenheiro Paulinho, uma pessoa excepcional que vai dar conta do recado. É isso aí, Murilo. Vamos juntos fazer a renovação da política que Araras precisa. Contamos com o seu apoio. Olha lá, hein? 44. Juntos, Araras. Araras precisa de um prefeito honesto. Um prefeito que goste de você. Vote Murilo, prefeito 44. Certeza que Araras tem jeito. Está no ar a estação. Bom dia, Araras, no ar, mais um programa da Estação 11. Servidor público municipal esquecido, desvalorizado pelo atual governo. E para isso a gente vai convidar a nossa futura prefeita, professora Regina Corroquel. Professora Regina, bom dia. E é importante a valorização do servidor público municipal? Bom dia, população de Araras. Sem dúvidas, nós vamos valorizar os nossos servidores públicos municipais, pois são eles que fazem a máquina funcionar. Faremos a revisão do Vale Alimentação de Todos, a equiparação salarial de cargos defasados e vamos ainda realizar um estudo para implantarmos o auxílio nutricional aos servidores aposentados ou pensionistas. É isso aí, a nossa futura prefeita, professora Regina Corroquel, dando valor para aqueles que tocam de fato a prefeitura municipal. Voltamos amanhã com mais um programa da sua, da nossa estação. Começa agora o programa da coligação Reconstrução, Esperança e Trabalho, PSD, MDB, Avante. Experiente e competente, com ele Araras tem jeito. Agora é Marreto, o nosso prefeito. No programa de hoje vamos falar sobre a nossa juventude. Irineu Marreto e Elaine Brambila têm um programa do governo focado em educação, formação profissional, lazer, cultura e esporte. Marreto, nosso município carece de um curso preparatório para nossos jovens e adolescentes. Temos aqui escolas técnicas de ótima qualidade, temos a FATEC, e isso faz toda a diferença para incluir o jovem no seu primeiro emprego. É importante que eles sejam incentivados e preparados para isso, porque às vezes eles não conseguem passar pelo vestibulinho, pelos cursos preparatórios que nós não disponibilizamos. Vamos fazer isso? Vai ser um diferencial para os nossos jovens. Temos que cuidar muito bem dos nossos jovens. Araras tem ETEC, FATEC e tem a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Mas temos que desenvolver aqui em Araras os cursos, não acadêmicos, mas os cursos técnicos. Nós temos o SENAI. O SENAI paga-se um valor para que o aluno faça o curso. A prefeitura tem que criar mecanismos para pagar os cursos do SENAI para os estudantes ararenses. Assuma esse compromisso com a juventude de Araras. Mas não é só isso. Temos que pensar no esporte, na cultura. E assumo o compromisso com vocês, jovem, de cuidar da juventude do município de Araras, na área da educação, na área do esporte, na área da cultura. Vem comigo, vote 55. É Irineu Marreto e Elaine Brambila. É a mudança que Araras precisa. No Irineu Marreto eu acredito, eu boto fé. Eu voto 55, prefeito que a gente quer. 55, 55. Começa agora o programa Roberta do PT Prefeita e Paraíba Vice. Nosso recado agora é para você, que tem um imóvel, mas não tem a garantia de que ele é seu e de sua família. No nosso governo, nós vamos criar a Sala Reguladora de Imóveis. Uma estrutura que vai simplificar a vida da população e desburocratizar a situação dos imóveis aqui em Araras. Será uma oportunidade para você e sua família regularizar seu imóvel, facilitar a escritura definitiva da sua casa. É isso mesmo. A Sala Reguladora de Imóvel vai permitir regularizar todos os imóveis na regra da lei e trazer tranquilidade para sua família. No nosso mandato, eu e Paraíba vamos implantar um governo de transição. Uma proposta constitucional que visa entender a real situação da administração e das finanças da cidade, com total transparência. O governo de transição vai apontar as condições de todos os serviços públicos. E para retomar o caminho do desenvolvimento em Araras, contamos com o apoio do governo federal e dos ministros do presidente Lula. Aqui quem fala é Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro do Lula. Eu quero me dirigir a cada um de vocês para dizer que hoje começa um novo tempo para Araras voltar a ser feliz de novo. Então, tamo juntos, vamos junto com você, Roberta, para mudar Araras para melhor e as pessoas voltar a ser feliz de novo. Um beijo no coração e sucesso. Também vamos contratar uma auditoria para analisar as contas públicas, rever e analisar todos os contratos vigentes, especialmente para que a população não fique sem os serviços essenciais a partir do dia 1º de janeiro. Vamos trabalhar para modernizar a máquina pública e, ao mesmo tempo, promover a valorização na formação dos servidores. Retomar a cesta básica para os inativos e, é claro, fortalecer a Araprev, que garante a aposentadoria dos servidores públicos municipais. É tempo de Roberta do PT Prefeita e Paraíba Vice. Começa o programa da coligação Deus, Araras, Família e Liberdade, com Felipe Belotto, prefeito 22. Alô, Araras! Felipe Belotto cresce na preferência. Em todo lugar, o que se ouve é que Belotto é o mais preparado, é o melhor. E hoje, quem está aqui para falar da saúde é o doutor Aguinaldo Piscopo, médico e que você conhece muito bem. Vem com a gente, Felipe Belotto é 22. Felipe pra frente, cuidando da gente, fazendo a diferença com alma e mente. No sertanejo rock, liderando aqui, Felipe Belotto é pra onde eu vou seguir. Com construí uma carreira dentro da prefeitura. Sou um profissional técnico, trabalhei com vários prefeitos, com o prefeito Meneghetti, com o doutor Brambila, com o Pedrinho Eliseu, e hoje estou preparado para fazer um governo do meu jeito, ter uma nova equipe, uma equipe técnica compromissada com o desenvolvimento do município, e vamos fazer uma nova marca de um novo tempo para o município de Araras. E o doutor Aguinaldo é a pessoa que eu vou ouvir para cuidar da saúde de Araras. Eu tenho ouvido muita gente dizer que o pronto-socorro da Santa Casa está fechado. Gente, eu sou médico cardiologista, intensivista, sou especialista de emergência, trabalho há mais de 30 anos na emergência de Araras. É mentira dizer que o pronto-socorro está fechado. Eu estou todos os dias lá. É um desrespeito com a minha equipe, com os meus médicos, com a equipe de enfermagem, que lutam para salvar vida todos os dias. Eu vou explicar para você o que acontece. O pronto-socorro da Santa Casa é referência para emergência grave. Pessoas com infarto, com AVC, acidentados, pessoas que precisam ser entubadas por médico treinado. Tem ultrassom, tem equipamentos especializados, tem especialistas à distância. Mas, se a gente mistura a grande emergência com aquele paciente que tá gripado, que tá com dor na coluna, que precisa ser atendido porque está com diarreia, o médico que atende a grande emergência não consegue se concentrar. E aí, é muito ruim para quem tá lá na sala de emergência. Por isso que o pronto-socorro da Santa Casa continua e vai continuar salvando muitas vidas. É um orgulho para nossa equipe, para nossa cidade, e é assim que nós vamos defender. Emergência referenciada com as UPAs, atendendo a baixa complexidade com qualidade. A São Leopoldo Mandic é um grande parceiro e é assim que nós devemos continuar. É isso. Vamos manter e melhorar o funcionamento das UPAs e também do pronto-socorro da Santa Casa 24 horas. E o doutor Aguinaldo é a pessoa que eu vou ouvir para cuidar da saúde de Araras. Todo mundo tá dizendo, Beloto é 22. Eu conheço e tu também. O homem tá aprovado. Luta pela educação e segurança da cidade. É Beloto que dá jeito, 22 para prefeito. É Beloto 22. Faça você também como o doutor Aguinaldo Píscopo. Vote Felipe Beloto 22. Valeu, pessoal. Até nosso próximo programa. Tamo junto pra vitória. Tamo junto. Termina aqui o programa da coligação Deus, Araras, Família e Liberdade com Felipe Beloto, prefeito 22. Você ouviu a propaganda eleitoral gratuita? Fraternidade FM. I've tried playing it cool, but when I'm looking at you, I can't ever be brave, 'cause you make my heart race. Shot me out of the sky, you're my kryptonite, you keep making me weak, yeah, frozen. Something's gotta give now. Get out, get out, get out of my head and fall into my arms instead. Melhor e mais ouvida. Fraternidade. Encontraram outros lábios de uma pessoa. E o beijo esperado ainda está molhado e guardado ali em sua boca. Se abre e sorri feliz quando fala o nome daquela pessoa. Quando quer beijar de novo muitos lábios desejados da sua pessoa. Quando quer que acabe logo a viagem que levou ela pra longe daqui. Sabe, quando passa a nuvem brasa, abre o corpo, sopro do ar que traz essa pessoa. Quando quer ali deitar, se alimentar e entregar seu corpo pra pessoa. Quando pensa por que não, se a verdade é que eu queria que ela estivesse aqui. FM. Something about the way she moved, I can't figure it out. something about her. It's something new, so sexy about. Got a woman that don't even need my help. She says she got it, no doubt. There's something about her. Cause she work like a boss, play like a boss. Car and a crib, she about to pay them both off. Opa, tá aí o som do Neil, aqui na Melhor e Mais Ouvida, foi indicação do ouvinte, foi a Gabriela que pediu, foi a Gabriela, tá no Belvedere, pediu e já ouviu o Neil, também arrepiou ontem no palco Mundo no Rock in Rio. Teve Nando Reis, teve One Direction também na melhor programação do rádio. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Mais música. Mais música. Fraternidade FM. Altos. Na AutoZone você tem aquele atendimento com transparência e aquelas dicas de quem é especialista. Peça pra quem entende. AutoZone. Autopeças e acessórios. Doutor Agnaldo Piscopo vota Felipe Belotto 22. Olá pessoal, tô passando por aqui pra fazer um pedido especial pra você e pra sua família. Vote Felipe Belotto 22 e me ajude a continuar um trabalho de mais de 30 anos, que é salvar vidas na saúde pública de Araras. O Felipe pra frente, cuidando da gente, fazendo a diferença com alma e mente. O sertanejo rock, liderando aqui. Felipe Belotto é pra onde eu vou seguir. Você procura tênis casuais e esportivos de modelos exclusivos? Apresentamos a Urban Food em Araras. Trabalhamos com produtos das maiores marcas mundiais: Converse, Vans, Lacoste, Reserva, New Balance, Puma, Nike, Adidas, Fila e Mizuno. Temos tênis e acessórios masculinos, femininos e infantis. Parcelamos suas compras em até 10 vezes os cartões ou crediário próprio. Você que procura qualidade e exclusividade, venha conhecer a nossa loja Urban Food. Na Rua Tiradentes, 270, Centro Araras. Se preferir, chame pelo WhatsApp 33525634 ou acesse nosso Instagram @urbanfoodoficial. Urban Food, urbanize seu estilo. Chegou a hora de fazer a escolha certa e votar nos vereadores do PSB 40. No dia da eleição, você tem a oportunidade de mudar para melhor nossa cidade. Vote nos candidatos a vereador do PSB número 40. Cada voto conta para transformar o futuro. Vote com consciência. PSB 40. Você pode conhecer melhor nossos candidatos nas redes sociais do PSB Araras. Para vereador é 40. PSB é 40. Sim, comerciários de Araras. Informa a hora certa. Ótima tarde, meio-dia e 24. Atenção comerciário, você que trabalha com carteira assinada há mais de um ano, se for dispensado, você tem direito de ser homologado no seu sindicato, conforme determina a convenção coletiva de trabalho, sob pena de multa de um mês do seu salário ao seu favor. E você comerciário, se for dispensado antes de completar um ano de trabalho, procure o seu sindicato para conferência das suas verbas rescisórias também. Não esqueça seus direitos. Sindicato dos Empregados do Comércio de Araras, sempre lutando ao seu lado. As Óticas Barreto completam neste mês de setembro 34 anos. Venha fazer parte dessa linda festa e garanta produtos com até 60% de desconto. É isso mesmo, nas Óticas Barreto, cada cor tem seu desconto e você vai encontrar óculos de sol e armações com até 60% de desconto. Celebre as cores com a nossa promoção de aniversário de 34 anos. Visite nossas lojas em Araras e em Conchal e aproveite Óticas Barreto, com você em cada momento. Vamos cuidar dos nossos jovens. Com Marreto e Helene Brambila, os jovens terão um programa que facilite o acesso ao ensino superior por meio de cursinho preparatório gratuito. Ampliação da parceria com a FATEC, ETEC, Univesp e outras instituições de ensino. Tudo para garantir a formação profissional e o acesso ao mercado de trabalho. Araras é 55. Vem com a gente. 55! Estamos de volta. Boa tarde. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Salve, salve, ouvintes da Fraternidade FM. Aqui é o Zeider da banda Planta e Raiz. Vocês vão ouvir agora a nossa nova música, hein? Fraternidade FM, a melhor e mais ouvida. Nem sempre um sonho vem pra mostrar. Ah, mas hoje eu sonhei com você. Eu fui à praia pra ver o mar. I don't know.